Portal do Arrocha. Fico na espera pra ver se você vem. A noite é muito longa, mas está tudo bem. Só falta você. É inimigo e corre devagar. Uma vontade louca de te encontrar, de te matar de prazer. E eu fico sozinho, por isso reclamo. Só quero te dizer que é você que eu amo. Não existe outra mulher pra mim. Amar pra valer. 11:30, eu tô na espera.